Thank you. Problems without you. I'm not gonna get no problems without you. get no. Ain't no, not gonna get no. Foi longe quando habitava tempo do infinito, sem bordas, sem linhas de conectar, preenchido da minha presença silenciosa, cheio de ruídos. Quando habitava lugar distante, além do último horizonte, terra gelada, covas, andorinhas passageiras, conchas, garças acinzentadas, lobos e raposas. The buffer on the left hand side, past the buffer. Thank you. Thank you. Thank you. show. Thank you. How does it make you feel? Does it make you feel? Thank you.